te deixar nisso, isso é bom tomar cuidado. Tá errado, tá errado. Eu não quero estragar seu amor, quem sou eu pra julgar, Deus me livre. Mas a prova dos nove é vou tirar. Pegue seu celular e ligue. O número que você ligou está fora de área. Ou... Te traindo, deve estar te traindo. Porque não haga logo e vem ficar comigo. Eu tô só esperando a hora de você chegar. Te traindo, deve estar te traindo. Porque não haga logo e vem ficar comigo. Eu tô só esperando a hora de você chegar. Que eu vou te dar amor, oh, oh, eu vou te dar amor. Do jeito que você sonhou, pra dúvida acabar, melhor ligar de novo. Fred, eu não sei não, hein? É, Gustavo, deve estar fora de área ou... Te traindo. As sete melhores, as mais pedidas. Música 5. Só termina bem quando escuto a tua voz. Penso em você e mais ninguém, mas nunca sei o que vai ser de nós. Nunca vivi um grande amor, me dê a chance de provar. Sendo tudo o que imaginou, segure a minha mão e deixa eu te levar. Não desvie o olhar, nem tente explicar. O amor não é feito pra se escrever. Eu sou o teu melhor futuro, basta me querer. Eu só queria observar o mundo nos teus braços. Eu só queria sussurrar no teu ouvido o que eu sinto. Ah, é pouco, infinito, e a minha história é você. A minha sina é você. O meu sorriso é por você. Basta me querer. Segura minha mão e deixa eu te levar. Não desvie o olhar, nem tente explicar. O amor não é feito pra se escrever. Eu sou o teu melhor futuro, basta me querer. Eu só queria observar nos teus braços. Ah, me traz o teu abraço. Eu só queria sussurrar no teu ouvido o que eu sinto. Ah, é pouco, infinito, e a minha história é você. A minha sina é você. Meu sorriso é por você. Basta me querer. As mais tocadas. As sete melhores. Música 4. Tira o olho que essa é minha. Tá olhando pra ela, tá vendo que é top, que é gostosinha. Ei, malandro, tira o olho que essa é minha. Para, que ela chegou. Onde chega ela chama atenção. Pode ter mil mulheres na festa que ela vai ser a grande atração. Eu vou pra cima. Chegou, onde chega ela chama atenção. Pode ter mil mulheres na festa que ela vai ser a grande atração. Eu vou pra cima. Deus, hein? As 7 melhores do seu rádio. Música 3. Tudo bem. Você quer um tempo, até entendo, vou te respeitar. Então vai procurar na rua alguém que vai te dar a lua, amor, uma aliança e uma flor. Vai ficar tudo bem. Só tenho medo do desejo que ainda vai ficar. Eu posso até perder a luta, mas a vida continua, amor. Seja como for, eu vou encher a cara por você e vou falar para o meu coração de um dia não. Apago o nome dela, não liga mais pra ela. E se ela não quiser voltar, faz assim pra ela e deixa ela pra lá. Coração de um dia não. Apago o nome dela, não liga mais pra ela. E se ela não quiser voltar, faz assim pra ela e deixa ela pra lá. Meu amigo, você sabe o que você faz? Ô, meu parceiro! Pega o seu dedão assim, ó. Faz um joinha bem na cara dela e deixa ela pra lá. Vai ficar tudo bem. Só tenho medo do desejo que ainda vai ficar. Eu posso até perder a luta, mas a vida continua, amor. Seja como for, eu vou. Eu vou encher a cara por você e vou falar para o meu coração de um dia não. Apago o nome dela. Sete melhores. Música 2. Lembra do que a gente fez? Por pensar que havia risco em amar.

Fique ligado. As 7 Melhores volta a qualquer momento. Só aqui, na sua rádio.